Unforgettable. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Olá, boas, senhoras e senhores, eu sou o Tuizinho. Estamos começando mais uma edição do Prediletas da Casa, aqui no YouTube. Olha só, agora não é mais aqui na Radinho, porque a Radinho não existe mais. Radinho era uma rádio virtual que eu montei em 2016, durou um ano e meio. E nesse período, eu apresentava esse programa Prediletas da Casa e mais dois programas na rádio. A programação ficava 24 horas, assim, e tinha vários colaboradores, várias pessoas que faziam programas temáticos, e esses programas ficavam repetindo e trafegando na programação da rádio. Por exemplo, o Soya tinha um programa chamado Pop is Dead, que era muito interessante, era sobre o, como ele mesmo sugeriu uma vez, né? Era sobre o pós-pop. Toda a música pop abrangendo a música mais acessível, o pop mais acessível e o mais inacessível e todas as rupturas. Então, por exemplo, tinham programas temáticos, né, dentro do Pop is Dead, que era, sei lá, programa sobre a Tropicália, por exemplo, sobre a música eletrônica e tudo mais. Era muito interessante a proposta dele. Tinha o Túlio, que fazia o Pancrônica, que era um programa de música punk e literatura, né? Daí Pancrônica, Punk Crônica. Também era muito interessante. Ele via crônicas lá no meio, etc. Tinha o Tritão, que fazia o programa... Como é que era? Estado de Graça. O programa dele era sobre música sagrada, música religiosa, em todas as vertentes, claro. A Bruna, minha amiga Bruna, fazia o programa Som mesmo. Era um programa de jazz que ela fazia. Ela me mandava as locuções por WhatsApp lá da França e eu editava aqui. Então o programa dela não era ao vivo, mas os demais programas sim. E o Eduardo fazia o Meu Pink no Teu Floyd, evidentemente sobre o Pink Floyd, né? E fora isso, tinha as músicas que ficavam rodando na rádio naturalmente, aleatoriamente. Era muito interessante, era muito gostoso fazer isso. E era uma rádio virtual. E agora, como vocês devem ter percebido, eu mudei um pouco o formato, né? Recentissimamente eu andei ouvindo as 10 edições do Prediletas da Casa. Eu gravei 10 edições, né, de uma hora e tal. 10 programas de uma hora. E eu andei ouvindo e me deu essa nostalgia, me bateu essa saudade. Eu quis continuar e pensei no YouTube, que é uma plataforma muito boa, inclusive de áudio, né? Vocês acham tudo aí. E eu subi, inclusive, essas 10 edições do Prediletas da Casa, de 2016 e 2017, aqui no YouTube. Então tá tudo aqui. E eu recomendo, é muito legal. Tem músicas muito boas, muito interessantes. E um conteúdo legal. Então, o que eu tava falando do YouTube, Aí eu pensei que esse episódio de agora é o 11º episódio, né? Ou o primeiro episódio da segunda temporada, se fosse, né? Mas, não sei. Pensando que ficou esse tempo parado, pode interpretar isso como uma segunda temporada, mas vamos chamar de 11º programa mesmo, porque isso também dá um direcionamento mais legal de progresso, assim, né? De continuidade, melhor dizendo. E eu tinha mais dois programas na Radinho, que era o WhatsApp. Era um programa especial de Frank Zappa, que sempre foi um grande ídolo mesmo, assim, desde a adolescência até hoje. E o Luz, Câmera, Croquete, que era sobre trilhas sonoras de filmes, sobre cinema em geral, né? E o Prediletas da Casa, que é esse programa. Então, pra voltar, eu resolvi voltar com chave de ouro, né? E sugerir aqui a energia que vai ser esse programa mesmo, daqui pra frente, sempre foi, né? E olha só, eu escolhi, pasmem, um samba japonês. Pois é, samba japonês. É um grupo chamado Green Orchestra. E a música que a gente vai ouvir aqui se chama Bow Samba. Então vamos começar com samba, né? Espero que gostem. Só quero olhar o ano de lançamento desse disco, a data desse disco. É de 1990 X, não se sabe, né? E é japonês, o nome do disco é So Wap. Ok? Green Orchestra. A música Bow Samba. Espero que gostem. Essa aqui é pra chacoalhar todos os nossos balangandãs. E bom divertimento, daqui a pouco a gente volta. Essa música de fundo traz uma nostalgia também muito sinestésica aqui pra mim. É, vamos ver ela um pedacinho, né? bonito, né? A história dessa música, eu acho que no primeiro programa mesmo eu toquei ela inteira, assim, na íntegra. Aliás, se quiserem ouvir, vale a pena, é muito linda essa música. Porque eu tava procurando uma trilha sonora que combinasse com o programa e que desse pra encaixar muito bem no fundo. E essa foi a música que caiu como uma pérola, assim, que combinou com tudo isso. E a partir de então, acho que no primeiro ou no segundo programa no máximo, eu usei sempre essa música daí pra frente, até hoje. E que bom voltar com o Prediletos da Casa, uma coisa que eu gosto muito de fazer e faço de paixão, pode confiar. Ok? E vamos continuar com música, né, que é o que interessa aqui. Eu procuro falar pouco, mas eu não consigo, eu acabo falando mais do que recomendado. Mas isso, afinal de contas, é um programa de rádio também, né? E programa de rádio é isso. Então vamos de música, né? Michael Mowers, seja lá quem for, é de uma coletânea de 1977 chamada Noises. Uma coletânea de vários artistas, né? VA. E essa faixa em específico e esse artista me chamaram muito a atenção, que é um trabalho muito, muito bonito, muito excêntrico, de violão, voz, ritmo, né? É uma audição muito saudável, prazerosa e interessante pra ouvir, pra viver. Soleil entouré des nuages, rose rose du jour, presque couché. Soleil entouré des nuages, rose rose du jour, presque couché. Soleil entouré des nuages, rose rose du jour, presque couché. Soleil entouré des nuages, rose rose du jour, presque couché. Soleil entouré des nuages, rose rose du jour, presque couché. Soleil entouré des nuages, rose rose du jour, presque couché. Soleil entouré des nuages, rose rose du jour, presque couché. Maintenant, il fait noir. Maintenant. Il fait tout à fait noir. Essa musiquinha de fundo, quanta nostalgia, eu não vou cansar de dizer isso. E ouvimos Michael Moers, com a música, vou arriscar a pronúncia aqui, Ma mère était propre. Desculpa. É, e agora vamos ouvir Stratias. Esse é um som mais eletrônico, mais dançante, mas, e muito interessante, que tem uma atmosfera, vamos dizer assim, post-punk, até krautrock também, por um lado, né? A voz robótica e tudo mais. É uma música muito interessante, de Stratias, né? É da demo Exotic, fita demo, né? Um tape, de 1981, e é alemão. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. We'll be right back. Bacana, bacana. Legal, né? O negócio volta do nada, assim. Aí já tem que pegar o microfone e falar. Ouvimos Stratus com Faces a Big Mistake. Tava pensando, e é legal falar o nome da música no começo e no fim, porque às vezes, se o ouvinte, vocês ouvintes, se interessarem, né, e não, porventura não prestarem atenção no nome da música no começo, ou por qualquer razão, enfim, no fim ainda reforça, né. Ok, agora vamos mudar d'água pro vinho, como sempre, né. Essa é uma das características norma, né, do programa Prediletas da Casa. Junto com jargões e tudo mais. O próprio Olá Boas, no começo do programa, e o Logo Mais Tem Mais até no fim, eu roubei descaradamente do Fábio Massari, um grande fã. Um grande fã meu, né? Dele. Enfim, vamos ouvir Severed Heads com Side 2. Eu explico. Side 2 é o nome da segunda demo. A primeira demo chama Side 1 e tem uma terceira chamada Side 3. E essa terceira demo é muito rara, raríssima. Na internet não tem. Tem um monte de blog que sempre pergunta, sempre investiga se alguém tem. Ah, se alguém tiver, mande, não sei o que, mas até hoje não acharam essa terceira demo, mas existe. E essa segunda mesmo, a própria segunda demo, é rara também, é raríssima. E vamos, por isso vamos ouvir ela inteira, é rápido, tem 14 minutos, 15 minutos. E é um trabalho muito interessante, de fragmentos e recordagens. Isso é delicioso, isso é não chamaria de gênero, mas um estilo de música que sempre toca aqui na Radinho, né? A música concreta, a música... As vertentes, principalmente as vertentes do que poderia ser chamado de música contemporânea da metade do século passado e todas as suas raízes, né? Isso é um universo muito aberto, abertíssimo. O acervo de músicas que eu tenho aqui é imenso, é faraônico, é homérico. Por quê? Porque eu ouço música desde a minha adolescência, assim, pré-adolescência, né? E mais tarde eu... É que assim, eu sou velho e naquela época a gente não conseguia as coisas muito fácil, igual hoje na internet, né? E custava dinheiro, né? Além de ser difícil de achar, custava dinheiro e era caro. Então era difícil colecionar discos, fitas, livros, vídeos, né? E hoje em dia é facinho. Talvez por isso eu sou um acumulador. Eu chamaria de acumulador no bom sentido, né? Porque isso não é sempre bom, né? E fui adquirindo muita coisa guardando e não deletando nunca mais, né? E só pro Prediletas da Casa, aqui por exemplo, que é esse programa, eu separei cerca de 950 discos, quase 1000 discos. Isso dá quase 10 mil músicas, né? E tem muita coisa, eu ouço tudo e evidentemente é muita coisa, eu acabo perdendo alguma referência, então às vezes eu tenho que conferir pra ver se é aquilo mesmo e não lembro de quando eu ouvi. Mas eu ouço e separo pra esse programa, então tá garantido, né? Tá seguro ali onde tá. Então vamos de Severed Heads, Side 2. Boa viagem. I'm going to go to the hospital.

Hopefully we won't have to linger too long at this affair. hoping we won't have to linger too long, Mr. Sir. Well, hopefully we won't have to linger too long at this affair. I'm just having me dinner. Did you see the body? I saw the gun. Did you see? Oh. I'm just having me dinner. Meu amigo, que loucurada, né? Mas legal. Ouvimos Severed Heads, Side 2, que é o nome da segunda demo, e ouvimos ela inteira aqui. É, mano, será que é de um lado só? Deve ser, né? Já que a segunda demo chama apenas Side 2. Então eu tava lendo aqui o retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. É um livro obrigatório para todas as cabeceiras que se prezem. E eu nunca tinha lido, e agora tô lendo pela primeira vez. E separei aqui algumas partes, alguns fragmentos muito interessantes. Até anotei aqui, Prediletas da Casa, 12 de abril de 2018, 1h16 AM, antes do meio-dia. Então eu separei um trecho da página 29, assim. Lord Henry saiu para o jardim e encontrou Dorian Gray com um sorriso enterrado nas grandes flores frias do lilás, sorvendo febrilmente seu perfume como se fosse vinho. Ele se aproximou e pôs a mão em seu ombro. O senhor está certo de fazer isso, ele murmurou. Nada pode curar a alma a não ser os sentidos, assim como nada pode curar os sentidos a não ser a alma. O rapaz sobressaltou e recuou. Estava com a cabeça descoberta e as folhas haviam levantado seus cachos rebeldes e emaranhado os fios dourados. Havia um olhar de medo em seus olhos, como o das pessoas que são despertadas de súbito. As narinas de talhe delicado vibraram e um nervo oculto sacudiu o escarlate de seus lábios e os fez estremecer. Sim, prosseguiu Lord Henry, este é um dos grandes segredos da vida. Curar a alma por meio de sentidos e os sentidos por meio da alma. O senhor é uma criatura maravilhosa. Sabe mais do que pensa que sabe e também menos do que deseja saber. Aí, uma outra parte, um outro trecho que me chamou a atenção na página 31. Às vezes as pessoas dizem que a beleza é apenas superficial. Pode ser, mas ao menos não é superficial como o pensamento. Para mim, a beleza é maravilha das maravilhas. Somente pessoas rasas não julgam pelas aparências. O verdadeiro mistério do universo é o visível, não o invisível. Olha só, né? E um último trecho aqui da página 32. Uma abelha peluda veio e zumbiu em volta dele por um instante. Do Dorian Gray. Cadê vocês? Perdi. Uma abelha peluda veio e zumbiu em volta dele por um instante. Em seguida começou a se arrastar por todo o globo oval de flores estreladas. Ele a observou com estranho interesse em banalidades em que tentamos nos refugiar quando coisas de grande importância nos assustam, ou quando somos agitados por uma nova emoção para a qual não encontramos um modo de expressão, ou quando um pensamento que nos aterroriza promove um súbito cerco ao cérebro e nos convoca a ceder. Passado um tempo, a abelha foi embora. Ele a viu rastejando para dentro do trompete de uma Tyrian convolvulus. A flor pareceu estremecer e em seguida balançou delicadamente de um lado para o outro. E eu vi uma outra coisa aqui que eu não anotei, mas está fácil de achar. Ai, cadê? A única diferença entre um capricho e uma paixão para a vida inteira é que o capricho dura um pouco mais. Vou anotar isso aqui também. Ah, né? Backups e referências, autorreferências, né? Escrevo aqui embaixo. Idem. Legal. Além do livro ser um backup, né, ainda tem aqui. Mas muito bom, super recomendável, recomendo. Até agora recomendo, né? E tenho certeza que não vou me decepcionar, assim. Tá melhorando. Ainda tá no começo, né? Ok. Vamos de música. Agora é interessantíssimo sonoridade dessa música, porque são sons eletrônicos do Game Boy, daquele console de videogames, né? Game Boy, mexidos, claro, né? Trabalhados em cima, e é de Clank's Table, que é um, eu não sei se é um duo ou um conjunto, né? Mezzo italiano, mezzo alemão. E é muito curioso o nome dessa música. Essa música se chama Tartaruga Inteligente. Tartaruga Inteligente. Inteligente com dois L's. Deve ser, não sei se é português de Portugal ou até o próprio italiano, mas acho que não. Pode ser italiano. Talvez. Então, é muito... Por que tartaruga inteligente, né? Deve justificar, talvez, os sons de game, né? Talvez. Alô? Foi? Ah, foi. É que ontem eu tentei gravar e... não rolou. A voz não gravou, só o áudio das músicas. Então vamos de som, espero que gostem. Não saia. Hoje o programa tá bem dançante, né? Começou com samba japonês, imagina. Ouvimos Clank's Table e com a faixa Tartaruga Inteligente. É de um disco de 1999 chamado Gioco Bambino. É um duo, ou talvez um grupo germânico e italiano. E por falar em italiano, a próxima faixa, isso é uma coincidência, a próxima faixa se chama Italian Junk Food. Junk Food italiano. E é de Bernard Bonnier. Esse disco é muito bom, eu já ouvi ele muitas vezes. É um disco... Bom, se for procurar informações sobre esse disco, vai chegar na conclusão de que é vigente que, como fala, interpretam, né, esse disco como música eletroacústica e concreta. as coisas que eu ouvi de eletroacústico em concreto, música concreta e tal, são bem diferentes disso aqui. Mas de qualquer maneira, né, são muito, é uma coisa muito interessante, um campo muito interessante da música experimental e contemporânea. É de um disco de 1984, chamado Cassetete, e é canadense, um grupo canadense. Vamos lá. Shit. Oi, voltamos com Prediletas da Casa aqui no YouTube. Ouvimos Bernard Bonnier e Italian Junk Food. Bem dançante também, bem boa de ouvir. Rítmica, né? E agora vamos fechar o programa, né? Que já chegamos a 58 minutos. Vamos fechar o programa com The Loop Orchestra. Uma outra coincidência aqui no programa, porque a gente abriu o programa com aquele samba japonês louco lá, né? E o nome era Green Orchestra. Agora a gente vai fechar o programa com The Loop Orchestra. É interessante fechar com loop, né? Porque isso vai sugerir continuidade também, né? E é muito motivador trabalhar com isso, né? Eu não sei se enquanto toca as músicas aqui eu vou deixar essa câmera apontada pra minha cara, ou se eu vou colocar capa de discos, né, enquanto toca as músicas. Porque isso vai depender muito do meu tempo, entendeu? Às vezes eu tenho tempo, às vezes não. Então às vezes vai assim mesmo, sem editar, sem nada. Esse programa não é ao vivo, mas ao mesmo tempo é ao vivo, né? Porque eu dou rec lá e tô aqui junto fazendo o programa na íntegra, certo? É porque antes na radinho era ao vivão mesmo. Agora ainda tem que considerar o tempo de subir o vídeo pro YouTube, né? E editar e etc. Talvez coloque aqui do lado capas dos discos aqui, informações, né, que vierem a calhar, ou foto de alguém bonito, né, pra coroar a rádio. E quero agradecer a vocês, muito obrigado pela companhia. Ah, para sair um pouco dessa ansiedade de esperar a música acabar pra falar, eu peguei o ukulele da Laura, não é meu, e tava tocando aqui Stairway to Heaven, e pensando que ele poderia ser um resultado muito interessante tocar nesse microfone aqui, tocar o ukulele nesse microfone aqui, porque a minha voz está processada, né? Essa é a voz do Rei Arthur que eu usava, era uma alcunha que eu usava lá nos 10 primeiros programas que estão aqui no YouTube. Olá, eu sou o Rei Arthur e tal, porque também combinava, né? É uma voz imperativa, né? Incisiva. Mas agora, Tuizin mesmo, né? Tuizin não combina muito com essa voz, né? Porque tá no diminutivo, não tem tuizão e tal, mas eu queria saber como sairia a frequência do ukulele processado, né? Nesse vozeirão, mas no caso as notas vão sair mais graves. Vamos ver como é que fica esse resultado. E vou saber só na gravação depois. Aí tem que tirar a música de fundo aqui, né? Vai ser um corte meio feio, um corte abrupto aqui, mas é por um bom motivo. Thank you.

Oh, prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa.